gosto todo dia. Áries, touro, gêmeos. Áries, de 20 de março a 20 de abril. Paola Oliveira é também do seu signo de Áries. Ariano, Ariana, hoje você vai sentir imensa vontade de dar uma virada radical em sua vida e deixar de lado tudo o que é ruim. Portanto, crie coragem e vá em busca da sua realização. E no amor, prepare-se para grandes momentos a dois. Agora, se está só, uma paixão inesperada pode pintar. Sua cor é prata e o seu número de sorte é o 37. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Estela Freitas é também do seu signo de touro. Para você que está em busca de fortes emoções, fique atento, pois numa dessa poderá se envolver em uma complicada relação amorosa. Não troque um amor verdadeiro por uma simples ilusão. No trabalho, apesar de certos colegas insistirem em lhe prejudicar, não vão conseguir devido a seu ótimo desempenho profissional. Sua cor é vinho e o seu número de sorte é o 5. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Marcos Pasquim é também do seu signo de gêmeos. Os assuntos espirituais e esotéricos vão despertar a sua atenção. É bem provável que você entre para um grupo de estudos e inicie alguma prática religiosa. Use esse momento para reencontrar sua fé, mas tenha cuidado para não se tornar uma pessoa fanática. E com o amor, tenha paciência e dê mais atenção à pessoa querida. Sua cor é azul claro e o seu número de sorte é o 65. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Câncer, leão, virgem. Câncer, de 21 de junho a 21 de julho. Netinho de Paula é também do seu signo de câncer. Seu perfeccionismo vai provocar discussões no trabalho. Procure ser menos exigente e respeite os limites dos outros. É melhor conversar e não impor suas ideias de forma agressiva. Com relação à sua vida amorosa, hoje você poderá conhecer uma pessoa atraente que vai mexer com seu coração. Sua cor é marrom e o 17 é o seu número de sorte. Leão, de 22 de julho a 22 de agosto. Leonardo é também do seu signo de leão. O dia promete ser muito interessante. Hoje você vai ter que se desdobrar para cumprir seus compromissos profissionais, familiares e amorosos. Mas, apesar da correria, você vai dar conta de tudo. Nessa fase, libere o romantismo e incentive a pessoa amada a fazer o mesmo. Sua cor é verde e o 29 é o seu número de sorte. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Alessandra Negrini é também do seu signo de virgem. Meu amigo, minha amiga virginiana, você poderá começar o dia numa crise sentimental, exatamente porque não consegue controlar seus impulsos. Pense nisso. E olha, espere o momento certo para se envolver com uma pessoa que realmente goste. E no trabalho, realize suas tarefas com perfeição e valorize-se. Sua cor é branca e o seu número de sorte é o 19. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Libra, escorpião, sagitário. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Moacir Franco é também do seu signo de Libra. Acorde, libriano, libriana. Esse seu jeito pouco realista fará com que tome decisões baseadas apenas nas emoções. Se você continuar agindo assim, poderá perder muitas oportunidades. Para sua felicidade, procure analisar as situações de maneira racional e sensata. Seu amor lhe dará o apoio necessário para enfrentar os contratempos. Sua cor para hoje é cinza e o seu número de sorte é o 3. Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro. Lídia Bronde é também do signo de Escorpião. Escorpiana, escorpiana, lembre-se de que no relacionamento as coisas não podem ser tão perfeitas. O fato de seu amor desmarcar um compromisso não significa que ele não goste mais de você. Programe um jantar gostoso e convide-o. Isso irá suavizar o clima tenso que está no ar. E as finanças podem melhorar a partir de amanhã. Sua cor para hoje é caramelo e o 93 é o seu número de sorte. Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro. Gabriela Spanik é também do seu signo de Sagitário. Saiba que para você viver um dia harmonioso, é só aceitar as pessoas como elas realmente são. Pare de brigar com o mundo e não seja tão exigente com quem está a seu lado. Abra o seu coração e veja quanta coisa boa a vida tem para lhe oferecer. Sua cor é verde e o seu número de sorte é o 50. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Capricórnio, aquário, peixes. Capricórnio, de 22 de dezembro a 21 de janeiro. Cássia Kiss é também do seu signo de Capricórnio. Você está vivendo uma ótima fase e por essa razão não deixe os comentários maldosos interferirem no seu bom humor. Continue colocando seus planos em prática e não perca de vista os objetivos. Mas não fique só pensando no trabalho, porque seu amor já está sentindo a sua falta. Sua cor é bege e o 52 é o seu número de sorte. Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro. Cláudio Hanna é também do seu signo de aquário. Os astros reservam ótimos dias para você. Acredite, vem aí uma fase de grande realização profissional. Por isso, suas atitudes no trabalho devem ser calmas e bem pensadas. Mas não sonhe com o impossível. Vá devagar, assim você conseguirá se realizar inteiramente, não só na área profissional, como também na sentimental. Sua cor é cinza e o seu número de sorte é o 98. Peixes, de 19 de fevereiro a 19 de março. Du Moscovis é também do seu signo de peixes. Pisciano, pisciana, você vai passar por um período de dúvidas e inseguranças. Mas não se desespere. Os astros estão lhe reservando uma grande surpresa para o futuro. Por essa razão, não fique parado no tempo. Mexa-se e busque o que a vida lhe reserva de bom, principalmente na parte sentimental. Sua cor é caqui e o seu número de sorte é o 25. Horóscopo do dia. Há coisas que não se explicam. Ouvem-se. Nuits et Brés, quintas-feiras, 21 horas, no Canal 1. Cada dia que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Um estado Estado independente precisa de um território, população, órgãos soberanos e um hino. Existem centenas de hinos que marcaram a identidade das nações ao longo dos tempos. Carlos Bonaparte apresenta-lhe estes temas em Hino aos Hinos, todas as terças-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Nos dias de hoje, viver com otimismo é uma tarefa muito mais difícil do que em outros tempos. As barreiras que atentam contra a nossa forma positiva de ver a vida superam muitas vezes o nosso próprio ânimo. No Canal 1 tentamos dar-lhe uma ajuda para que mantenha esse mesmo otimismo. Vivendo com otimismo. As palavras sábias do escritor brasileiro Lorival Lopes e também da psicóloga brasileira Edith Petioni. Juntos, durante 15 minutos diários, deixam-lhe motivos suficientes para olhar para a vida com um outro sorriso. Vivendo com otimismo. Segunda a sexta-feira, das 20h15 às 20h30, com o escritor Lorival Lopes e a psicóloga Edith Petioni, no Canal 1. Pensamento. Reflexão. Partilha de momentos, de histórias, de vivências, de pessoas e coisas. São estes componentes de Café Brasil, um espaço apresentado e realizado por Luciano Pires, que vai ao ar aqui no Canal 1, às terças e quintas-feiras, a partir das 8h30 da noite. De Grazi Massafera compensa sua falta de experiência. A prova disso é que desde que surgiu na mídia em 2005, ficou em segundo lugar no reality show Big Brother Brasil. A atriz vem construindo passo a passo sua trajetória na televisão. Façanha que poderia parecer improvável se consideradas as inúmeras críticas negativas à sua atuação. No entanto, na pele da determinada Esther de Flor do Caribe, sua segunda protagonista, Grazi ressalta que faz novela para o público e não para os críticos. Ela diz que fez o caminho inverso. O público conheceu a minha personalidade primeiro, por causa do Big Brother Brasil, e eu fui aprendendo a atuar na prática, aos olhos dos telespectadores. Todos os dias dou minha cara a tapa na televisão. No meu caso, as críticas, argumentou. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. O empresário Karin Sato está com tudo praticamente pronto para a inauguração de um restaurante japonês. Ele promoveu o evento esses dias para apresentar o local aos amigos e à irmã famosa, a apresentadora Sabrina Sato, que evidentemente roubou a cena. Com batom vermelho e look de onça, a musa do pânico na Band estava deslumbrante. Sabrina posou ao lado de colegas do humorístico e do namorado. Na chegada, João Vicente de Castro protagonizou uma cena divertida ao lado de Eduardo Sterblitch. Ao notarem a presença de paparazzi na frente do local, decidiram dar as mãos e brincar que formavam um casal daqueles incomodados com a presença de fotógrafos. Em meio à suntuosidade do Museu Histórico Nacional no centro do Rio de Janeiro, o look das famosas presentes na festa de lançamento da novela Joia Rara chamou a atenção. Vestidos de grife, peças antigas e outras feitas por encomenda deram um tom e revelaram a preferência das atrizes. O azul, que as fashionistas apontam como a cor do momento, foi a opção certeira de Mariana Ximenez e Giovanna Eubank. As louras escolheram vestidos assinados pelo estilista Tu Dweck e arrasaram. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Britney Spears foi comprar bebidas com o namorado Davi Lucado com seu micropet pendurado no braço, em Los Angeles. Enquanto a popstar conversava animada e alegremente com o namorado, o bichinho parecia ter apenas uma coisa em mente, o chão. Pelo menos foi nessa direção que o cãozinho olhou durante todo o passeio. No dia anterior, Britney foi vista chegando ao estúdio de dança, onde tem ensaiado nos últimos meses para manter a forma e para estar preparada para os desafios da próxima turnê. No mundo da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama! No mundo da fama! A As feições angelicais facilmente poderiam encaminhar Regiane Alves para o óbvio papel de mocinha romântica. De fato, a atriz experimentou o posto algumas vezes com a doce Ana Clara de Fascinação do SBT e a inocente Belinha de Cabocla da Globo. No entanto, a intérprete da moderna Renata de Sangue Bom optou por outro caminho e foi por suas personagens menos ortodoxas, como a Doris de Mulheres Apaixonadas e a Cristiane de A Vida da Gente, que ela se destacou na TV. Tem uma personalidade forte, acho que é por isso que as pessoas dizem que tem alma de vilã, argumenta ela aos risos. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até a década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Programe-se! Programe-se e junte-se a nós, de segunda a sexta, às 8 da manhã, no Canal 1. Peça as suas músicas e participe no programa Programe-se, um espaço radiofónico onde, durante 60 minutos, é o ouvinte quem escolhe as músicas que passam. Programe-se, de segunda a sexta, com Euronildo Tex, aqui no Canal 1, entre as 8 e as 9 da manhã. A paz é o remédio que mais mal escura em todo o mundo. No Canal 1 procuramos que diariamente e durante 30 minutos se dedique ao cultivo desta mesma paz para que a possa ir colhendo ao longo do dia. Hora da Misericórdia, um programa de cariz religioso apresentado pelo padre Reginaldo Manzotti, que durante 30 minutos deixa uma palavra amiga, de conforto e ainda mensagens e orações pedidas pelos ouvintes. Participe e escute Hora da Misericórdia, segunda a domingo, entre as 10 e as 10 e meia da manhã, no Canal 1. Send a maniac to catch one. Às terças, às 6:30 da tarde, pegamos no comando para jogar Spectrum, com Nuno Miguel, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Elas são rapidinhas, mas já duram há 67 anos. No Canal 1 exibimos, dos novos parodiantes, as Rapidinhas na Brasa. Um momento para rir com descontração e com alegria, enquanto ouve no Canal 1. Rapidinhas na Brasa, um programa a não perder, de segunda a sexta, das 19h30 às 19h50, aqui no Canal 1. Não perca também, às 9 da manhã de cada domingo, a edição compacto de Rapidinhas na Brasa. Você vai ouvir agora Palavras de Fé, com Frei Gilvander Moreira. Olá, vocês que nos ouvem. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé com Frei Gilvander. Hoje queremos continuar nossa reflexão sobre viver de modo orante. Sim, mas como? O evangelista Lucas revela também as circunstâncias em que Jesus reza, sozinho na montanha, como de costume. O evangelista Lucas não se contenta com a mera indicação de que Jesus se retirava frequentemente para orar. Em certas ocasiões, chega a dizer como orava e qual era o conteúdo da sua oração, como em Lucas capítulo 10, versículos de 21 a 24, que Jesus se alegra porque os pequenos e humildes acolhem a sua mensagem. Lucas é o único evangelista que coloca na boca dos discípulos de Jesus um pedido extraordinariamente significativo: Senhor, ensina-nos a orar. Os militantes do movimento de Jesus queriam aprender a falar com Deus. Os discípulos e as discípulas de Jesus são convidados a rezar o Pai Nosso. São convidados a perseverar na oração. São convidados a rezar com fé e com a familiaridade de um amigo. São convidados a rezar com a convicção de alcançar o que pedem. Na luta pela justiça, com a humildade do publicano, com a confiança do filho que abandonou o pai e com a consciência de Pedro, que se sente pecador. O evangelista Lucas nos leva a perguntar: para que orar? Intuímos que é para dilatar o coração e ser capaz de amar como Jesus amou. Amar não apenas quem nos ama, mas adquirir a capacidade da mãe que ama irrestritamente o filho deficiente ou o filho que está mergulhado no crime. Amar, inclusive, o inimigo, aquele de quem você não pode esperar nada de bom como recompensa. Paulo Freire, o grande pedagogo da pedagogia do oprimido, nos ensina: a melhor forma de amar os opressores, os inimigos, é fazer o possível e o impossível para retirar das mãos deles as armas da opressão. A palavra coração contém a palavra oração, sinal de que oração tem muito a ver com coração. Para o povo judeu, o coração é a sede das opções fundamentais da vida. É o lugar das grandes decisões. Uma oração verdadeira leva-nos ao coração da vida, habilita-nos a ouvir o inaudível. É imprescindível aprendermos a ouvir o coração, o estômago, os pés, as mãos das pessoas, ouvir seus sentimentos mudos, seus medos inconfessos e suas queixas silenciosas. Entender o que está errado e atender às suas reais necessidades, contribuindo para que percebam a íntima relação existente entre tudo. Estabelecer conexões é vital, pois só isso viabiliza tomada de consciência que analisa de forma crítica e criativa qualquer problema. Nada nunca tem só dois lados, muitas vezes três ou muitos e muitos outros lados. Que a luz e a força divinas brilhem em nós todos os dias, o dia inteiro. Que a bênção do Deus da vida nos acompanhe sempre e que abençoados sejamos bênção uns para os outros, bênção para o mundo. A quem quiser conhecer textos e assistir aos vídeos de Frei Gilvander, sugerimos visitar o site www.gilvander.org.br. Fique com um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo programa Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Estado independente precisa de um território, população, órgãos soberanos e um hino. Existem centenas de hinos que marcaram a identidade das nações ao longo dos tempos. Carlos Bonaparte apresenta-lhe estes temas em Hino aos Hinos, todas as terças-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Nos dias de hoje, viver com otimismo é uma tarefa muito mais difícil do que em outros tempos. As barreiras que atentam contra a nossa forma positiva de ver a vida

Então, Heitor, sabe lugar muito melhor e com gente de bem onde o papai está morando? Seremos companheiros de casa, Heitor. Sentiu a maravilha? Tô sentindo uma coisa, só não sei se é maravilha. Espero que não seja nenhum incômodo, né? É claro que não, é. Quem diz que eu me incomodo quando meu sogro caloteiro se muda de mala e cuia pra minha casa sem me avisar? É porque não me conhece. Mas olha, Heitor, é por pouco tempo, tá? Eu só vou ficar aqui pra esperar essa crise passar. Seu Lázaro, vem cá. A Grécia tá em crise. Os Estados Unidos têm crise. O que o senhor tem é uma moratória vitalícia. Não façamos tempestades em copo d'água, Heitor. Vamos considerar essa minha estadia como um asilo político. Asilo político. O que que o senhor aprontou dessa vez? Papai estava tendo problemas com uma mulher. Problemas com mulher? É, porque eu espanto. Só porque eu estou velho não significa que eu esteja morto. E que mulher é essa? É uma doida, Heitor. É dessas que a gente dá uma piscadinha, sabe? E elas correm atrás do primeiro vestido de noiva que encontra pela frente, entendeu? Por causa dela, o papai teve que se exilar aqui. Ah, agora a minha casa virou exílio. Ela é perigosa, Heitor. Me persegui em todos os lugares. Não deixava o papai em paz. Olha, o senhor pode ficar, seu Lázaro, mas só por alguns dias, ok? Se esta casa já é pequena para duas, imagina para três pessoas. Tudo bem, Heitor, tudo bem. Eu saio daqui assim que resolver esse meu problema. E só por curiosidade, como o senhor pretende se livrar dessa mulher obsessiva? Com a sua ajuda, meu genro. Minha ajuda? É, papai precisa de um favorzinho seu, meu amor. Outro favor, né? Além desse que eu tô fazendo hospedando ele aqui. Eu preciso que você me dê um atestado. Atestado médico? Estaria mais para um atestado de óbito, entende? Atestado de óbito pro senhor? É, pra mim. Pra eu me livrar daquela maluca, entendeu? Mas isso é muito sério. Heitor, o atestado de óbito vai servir pra colocar uma notinha no jornal avisando que o papai morreu, entende? Aí ela vai parar de persegui-lo. Não tem outro jeito de resolver isso, não. Falsificar um atestado de óbito é crime, né? Crime maior é essa mulher atrás de mim. Se o senhor tá tão preocupado, procura a polícia, procura. Quer dizer que você não vai me dar o atestado? Eu já tô te dando abrigo. Depois o senhor deixar a gente sem luz. Pra mim, a ajuda tá de bom tamanho. E com licença que eu vou tomar meu banho. Um banho frio, graças ao senhor. Ai, não esquenta não, papai. Heitor tá bravo desse jeito por causa da conta de luz que eu não paguei pra quitar a sua dívida lá no Jockey. É, mas eu acho que ele não vai me dar esse atestado de óbito, não. Pois é, precisamos pensar em outro plano. Não, nada disso. Pra me livrar daquela mulher, Amélia, só morrendo. E o que o senhor quer que eu faça? Você vai aproveitar uma distração do Heitor e vai conseguir esse atestado pra mim. Sereno eu caio. Pois é tudo no mesmo balaio. Você vai, eu fico. Pega no chão de botico. Se você me der, eu quero. Se você pedir, eu deixo. Pois a vida é mais gostosa. Pirulito e quebra-queixo. E a gente vai levando. Será que ela vai conseguir? Saibam amanhã no próximo capítulo de Um Morto Muito Vivo. É tudo farinha. Ou eu acho que é do mesmo saco. Uma hora tão por cima, outra hora tão por baixo. E a gente vai lavando. Justiça em Cena. A rádio novela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.